olha quem chegou. Já tá com alguém. Ontem terminou. Chorou, falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Já não nego, bota pra moer. Mas deixa eu te falar. Habitat cachorro, habitat botaneiro. Saudade que eu tava da minha vida. Habitat cachorro, habitat botaneiro. Por falar em putaria, tô aqui fazendo um. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruim. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a depressa tava. Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. DJ Júnior Salles, toma no peito, porra! Olha quem chegou, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Já no nego, bota pra moer. Mas deixa eu te falar. Cachorrado, habitat botaneiro. Saudade que eu tava da minha vida. Habitat cachorrado, habitat botaneiro. Por falar em putaria, tô aqui fazendo um. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruim. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a depressa tava. Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. DJ Júnior Salles, toma no peito, porra!